Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Um monte de niggas aqui na minha rua, todos a curtir. Minha vizinha ligou pras polícias, ela quer dormir. Os niggas são chatos, não querem saber, eles querem curtir. Esqueceram corona, viraram atletas, Mahindra está vivo. Cadê Mahindra? Cadê Mahindra? Cadê Mahindra? Cadê Mahindra? Povos chegaram, saltaram do raio, estacionaram Mahindra. Putos saltaram os muros das casas, fugiram polícias. Mas eram tantos que povos pegaram alguns desses niggas. Algemaram e puseram-lhes dentro do raio, carregaram as pingas. Pias nas caixas, pias nas pastas, pias gelada é o que não faltava. Cheirava ganja, lançaram tochas, apanharam suruma no pulso das casas. Tinham boas gajas, pretas mulatas, todos curtiam a beira da estrada. Numa boa, braços à toa, álcool na mão, mas ninguém tinha mais. Aceitou o convite, esqueceu o Covid. Dentro da esquadra não tem sala VIP. Não foi deslize, nem foi burrice. O moçambicano só pensa que é freak. Yeah, vão levar mboma, vão levar xamboco. Fica em casa, numa boa, atilar a nossa maneira. Monte de niggas aqui na minha rua, todos a curtir. Minha vizinha ligou pras polícias, ela quer dormir. Os niggas são chatos, não querem saber, eles querem curtir. Esqueceram corona, viraram atletas, Mahindra está vivo. Cadê Mahindra? Falaram do mês, passaram pra três, apanham mais três, cansaram de plays, não dá lucidez, sem apanha DJs, nem dá pra Inês, tudo de uma vez, quais são os porquês, o que a malta fez, culpa do chinês, que cagou pra peixe, agora não ex, Ferrari 23, sem embriaguez, aferrem vocês, os niggas não querem uma cesta sem chase, até tchunam máscaras, mas só pro inglês, a bomba explodida só usa rapidez, porque ninguém quer ferrar no xadrez, fechou-se o bar e apagou-se o guês, fechado uma ova, tá sem cheira a face, quase todos days, vizinha queixou, apanha eles num pique, mas Mahindra no chase. Run, Forrest, run. Falaram de álcool nas mãos, os niggas entenderam mal. Estão a pôr vidas em jogo porque querem retornar. Da próxima Mahindra vai te apanhar. Melhor não tornar, melhor não tornar. Um monte de niggas aqui na minha rua, todos a curtir. Minha vizinha ligou pras polícias, ela quer dormir. Os niggas são chatos, não querem saber, eles querem curtir. Esqueceram corona, viraram atletas, Mahindra está vivo. Cadê Mahindra? Cadê Mahindra? Cadê Mahindra? No terraço, já passam das 20, rapazes só somos 4, meninas já passam mais 15, balde de água nas escadas, pra proteger o Covid, guarda cerveja no quarto, ouvi uma Mahindra a vir, estou numa Mahindra sem ter realidade, pra desorantes que tá com amizade, pita enche calça, mas não tem mola, vai ficar na Versalhes, onde estão meus amigos de verdade. Estou numa Mahindra, responsabilidade. Já nem podemos beber à vontade, comer à vontade, falar à vontade. O Irã Maputa já correu na cidade. E há de verdade, da Malanga cidade, da Malanga cidade. E aí eu já disse, da Malanga cidade. Não há diversidade, não quer ninguém nos passeios. Estão a limpar a cidade. Estão a limpar a cidade. Monte de niggas aqui na minha rua, todos a curtir. Minha vizinha ligou pras polícias, ela quer dormir. Os niggas são chatos, não querem saber, eles querem curtir. Esqueceram corona, viraram atletas, Mahindra está vivo. Cadê Mahindra?